essa noite. Eu queria convidar todos a se colocarem de pé. Eu queria cantar com vocês uma canção que o Senhor me deu. E essa música diz: eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Talvez você esteja aqui e você não saiba qual é o seu chamado. Deixa eu te dizer: o chamado que Deus tem para você, essa é a palavra dele revelada aqui na terra. Espírito Santo.